040, desce e mantenha 3000 e reduza para 1709. Proa, qual é a proa? Proa agora 50, 050, descendo para 3000. 50 a 3000. Tráfico à frente, 4 milhas e meia. O 9731, teria condições de alinhar e manter assim que a aeronave da TAM pousar? Demante, oficialista. E iniciar assim que tiver pista livre, objeto, mas funcionou. Alinha e mantém, 1-0, então 9731. Nave, gol 9732. 2-6. Descendo até 2500 pés agora. 2500. TAM 3896 está agora 4 milhas e meia para o externo, com tráfego à frente 4 milhas e meia, checando o trem, redução, torre 1-186. TAM 3896 reduzido, baixado e travado, 3896. TAM 3896, Papa Romeu, Romeu Cabral. TAM Romeu, Cabral, prossiga. Você vai procede de Costa Azul, vai com o Pro Observador, vai até Pátio 3. Reporte no Travesso da Torre, venha pelo litoral, Romeu, Romeu, Oscar Brava. Vai chamando pela Torre Brava. Torre Salvador, tá 3896. Tá 3198 no solo, chame Torre. O Webjet atrasado decolar pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-4-9. Atrasado iniciando 1-0, Webjet, 9-7-3-1. Torre Salvador, tá 3-8-9-6. Salvo, chamando da Juliette, 3-1-9-6. 1-3-3, decimal 65. 2-8-5-3-3-6-5. Patrícia, muito bom dia, o total 9-9-1-0 com a 90. Bom, no 738, sua frequência para 1-9-8. 19-8. Patrícia Salvador, total 9-9-1-0. Vou restrito, Chanel 6-1-4-0. Total 9-9-1-0, essa notificação autorizada de chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Desce para o 050 na mar e 190. Estimação, descer para 2.500 com 1.013, está autorizada a aproximação. Obrigado, 2.500, com 1.013. 07. 98? 31, 98, utilizado Juliette, pátio principal, portão 2. Juliette, pátio, portão 2, 31, 98. Com força. Texas Tower 18, decimal 6, Starway 120. Bye-bye. Bye. Bono 270, reduz para 1909, sob vetoração, mantém a frente proa. 270. Good morning, Starway 120, tablets on localizer 10. Clear. X-Ray Lima Foxtrot 120, continue your approach. Continue your approach, Starway 120. Azul 4207 no solo, Azul 2, chame torre frequência, chame solo frequência 121 decimal 9. Agilize liberação da pista. 219 agilizando, Azul 4207. Autorizado pelo pistão no zero, vento 130 graus, 149. Webjet 9731 vai trocar o controle. 07 livrando, a sua escuta. Azul 4207 autorizado, Alfa chame antes da Juliette. Alfa chame antes da Juliette, Azul 4207. Separa 3 mil pés. 3.500, gol 2.700. Decolou, vai cruzar nos 5 mil pés. Jet 9731, contato radar decolagem, super nível de voo 280. Para 280, Webjet 9731. Na 3296, no solo azul 3, tive pista pela direita, chame o solo, frequência 121.9. 366 em aproximação para pouso. Missi redução, chegue o trem, chame Uno, 186, a torre para instruções. Tráfego à frente, 5 milhas e meia. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Lockett. Runway inside and Vietnam is locked, Hawaii, 120. Lima Fox 210, cleared landing, runway 10. 120 degrees, 12 knots. Clear to land 10, Hawaii, 120. Oi, Salvador, bom dia, Kona 732. Desculpe, chamei o senhor novamente, então bom dia. Boa. Bom dia, tá 396, autorizado Alfa Juliette, portão 6200. Alfa Juliette, 738, continua a aproximação. Continua. Olimpo 72, mantenha a posição. Total 9910, após o TAP, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, posto quebrado. Ok, na após o TAP, descendo para 2000, ajustado 1013, Tomaré estabilizado, total 9910. Após o TAP, desce para 2000, QNH 1013. QNH 1013, sim. Controle Webjet 9731, solicita pós Arbor, Proed Pabex. Chumane April, Tugate 11 via India and Alpha and Juliet. Correction and via taxiway Alpha and Juliet. Alpha and Juliet send 11, Hawaii 120. Zero, passando Índia Serra, em instante, passo travado. 7-0, continue aproximação. Papa Lapa Alfa, Tango Tango, autorizado a decolar, pista 17, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Autorizaria após Arbor, direto Pabex. Mantenha o perfil. Poderia então após Arbor Dátaro, que é na mesma proa, só não precisa passar em eleta só. Tipo 72, atualizando o meio de pista, reposta na Delta para ingressar na Alfa. Passando na Delta. 18.8 e coordenes. 38 no solo, Alice. 18, livre, pente pela direita, solo 121, decimal 9. 219 no 73. Gripo e 72 para ingresso na Alfa, chame solo, frequência 121, decimal 9. Passava para Alfa Tango Tango, decolado azul no 8, chame controle de frequência 119, decimal 35. 935, obrigado, azul daqui a pouco. Controle Salvador, muito boa, muito bom dia. Papapá, Alfa Tango Tango. Tá na axé. A intenção, se possível, a proa coral. Espera, torre 118.6, 1013. É o 085? Afirmativo, sou para nível 085, Alfa Tango Tango. 085, coral, tango, obrigado. Quilos do controle. No 270, no solo áudio 20, livre pista pela direita, chame solo frequência no 21 decimal 9. 219 vai chamar, 270. Alfa e Juliette até o portão 04. Bom dia, Alfa Juliette, portão 4, 270. Batango Esquilo Zulu, tripulação homologada para o instrumento. O Esquilo Zulu da presente voo Iduna, 2000 pés. Salvador, Salvador, papapá, cara, cara. Afirmativo. Total estabilizado. Total 9910, chame complexo LS, chame torre em 118, decimal 6. 1183. Salvador, papapá, Charlie, tango, Charlie. Diga, papapá, Charlie, tango, Charlie. Na proa, de Mário, agora 22, em posição, tá mandando o ponto 50, aguardando autorização para continuar a descer. Papapá, Charlie, Tango, Charlie, desça para o nível de voo 050. Autorizado chegada a mais. Autorizado chegada a mais, para o 050, Charlie, Tango, Charlie. 990, continue a aproximação. Continuado. Zero, reporte frente de pouso baixado e travado. Ok, baixou e travou, avistando a 190. 9910, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, 139. Pouso autorizado para o total 9910. Ok, a clareza está 5, mas a intensidade está um pouco baixa. A intensidade está de 2 a 3. Ah, sim. Poderia adiantar a saída prevista para Rio de Janeiro Galeão por 390? Qual seria a rota? Não aguarde. Volta de chamar mais alguns. Se for confirmada pela Alta Azul 190, seria da Euleda e Bridge, ok? Ah, da Euleda e Bridge pela Alta Azul 190, muito obrigado. Nave no zero, no solo aos 25, livre pista pela direita, chame solo frequência no 219. Vou livrar 219 total. I-72, autorizado aliado decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 139. Total 9910, bom dia, táxi via Alfa e Kilo, até o Pátio 3, remota 07. Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 07, total. Palma Batalha São Charlie, reduz velocidade para 2109. Reduz para 2109, Charlie São Charlie. Palma Sanguí, Esquilo Zulu, tem condições de manter velocidade ou aumentar? Tem condições de manter essa velocidade, 150 indicada. Sente o Esquilo Zulu. Total 9910, algum problema no táxi? Negativo, já conseguimos, tá? Tô lá. Solo Salvador, é o gol 13738. Solo 738, é solo. Por favor, nós temos um preso a bordo e esse ônibus da Infraero aí era para pegá-lo, me parece que está em outro finger, a nossa posição é assim. Poderia nos ajudar, por favor? Ativo, vou entrar em contato com o Infraero, só um minuto. Muito obrigado. 72, decolado 28, chame o controle frequência 119.35. Para o controle 119.35.72. Controle Salvador Olimpo 72. Olimpo 72, contato radar, mantém esquerda em rota na radial 084. Suba para nível de voo 105. Ativo em rota na radial 084, ascendendo para 105, Olimpo 72. Prossiga Fênix 59. Prossiga Fênix 59. 59, controle na escuta. Fênix 59, controle Salvador. Papa Papai Charlie Tango Charlie, reduz velocidade para 1909. Reduzindo para 1909, comida de táxi, Charlie Tango Charlie. Charlie Tango Charlie, após o TAP, pode aprovar a Duna? Afirmativo, Charlie Tango Charlie. Salvador, é o Papa Romeo, Golf Eco Golf. Prossiga, Golf Eco Golf. Decolou direcendo em Santana ao Saturno 428 e foi solicitado o nível 070. Nós estamos na radial 344 a 47 milhas de Salvador. Destino, Golf Eco Golf. Salvador. Controle 1191, na escuta. Golf Eco Golf irá prosseguir instrumento ou visual para Salvador? Prosseguirá instrumento, nível 070, foi solicitado. Golf Eco Golf, vou na proa de Bonf. A Pro e Bonf, Golf Eco Golf. Bravo, Oscar, Fox Eco. Muito bom dia, até 3895, informação November para Guarulhos, nível 340, pronto, cópia. Golf Eco Golf. Deca. 3895, autorizado Guarulhos, o nível 340, via rota conforme Opa Zulu 44, até Papai Uniforme Bravo Tango Uniforme Púbito, após direto, decolagem da pista 1-0, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Eudes, frequência Alfa do controle 119-35, aciona 5507. Tenente, até 3895, autorizado para Guarulhos, nível 340, Walter Zulu 44, púbito. Decoladão no 0, curva direita após Nadel, Leda, após Lando, Euris. Foram na principal 35, controle 5507, transponder, CTJ 3895. Cotejamento correto, chama pronto, no portão 02, até 3895. Chamará muito grande. 8.6. Charlie, autorizado na LS, reporte estabilizado. Autorizado na LS, reporte estabilizado, Charlie, Tango Charlie. No curso do localizador. Estudo, continue aproximação, reporte, frente bus, baixado travado. Afirmativo. A pista já está normal ou vamos arremeter na BA? Não, está normal. Confirmado que o estudo zero está aberto já. Afirmativo. Vai, a intenção... Siga. O estudo zero, a intenção é tocar e arremeter e prosseguir para o tráfego para a avançante. Gente. Estudo zero, autorizado a tocar e remetida na pista 1-0. Ventou 1-0 graus, 1-2 nós. 1-1-0 com 1-2, tá? Eu tô visando a toca remetida na 1-0. Escrevi. Vou aprender o glide pra inoperante. Controle, o estilo do está arremessando a presença, viu? Afirmativa. Confirma o glide, está fora? Funcionando o glide. Afirmativo, ok. Charlie Tango Charlie, completa sinal LS, chama torre 118 decimal 6. Completa e chama torre 118 6. O golfe é com voos para a descida. Tá, arremeteu e ele solicita descer para 1000 pés com o ingresso em circuito do tráfego para 1-7. Pelo 1000 pés, ingresso na... Reposta na terra do vento da 17. Só parada do vento da 17, isso, Júlio. O Salvador, muito bom dia. Papá, papá, Charlie, Tango, Charlie. Charlie, Tango, Charlie, reposta passando o marcador externo. Reposta passando externo, Charlie, Tango, Charlie.